certo ou desse jeito. Henrique na produção, salve. Usina do som, meu irmão. Nego, nossa, é por amor. Amor, orgulhosamente apresenta. Sente o clima, irmão. Vai ser perfeito, hein? Desse jeito. Ha! Sente o clima dessa vibe quando minha voz sai desse mic. Palavras positivas que se espalham pelos ares, que toma um caminho rumo esplandecente e é anexada parcialmente na sua mente. Muito não entende, mas isso não me atrapalha. Se de 10 uma me entender, tá valendo minha caminhada, pois eu sei que é complexa minha forma de pensar. E cada letra que eu escrevo faço você raciocinar, pois eu proponho em cada verso que eu suponho. Pois no verso do caderno o atributo do meu sonho, eles tentaram me parar, mas eu nunca desisti. Foi no meio de tanta guerra eu aprendi a sorrir, a deferir. Não escolhi o caminho insano, é por milhares de motivos que ainda continuo cantando. E não tem dinheiro que faça eu retroceder, pois é por amor que eu faço isso acontecer. Amor, é por amor que eu canto, que eu luto, que eu vivo, que eu sinto. É por amor, amor, é por amor que eu canto, que eu luto, que eu vivo, que eu sinto. É por amor que eu luto, vejo o mundo girar. Muitos deixam de luto quando param de sonhar. Tem que acreditar, bota fé que é possível que um dia o jogo vire e derrotamos inimigos. É por isso que eu sigo tipo um barco à vela, pensamentos a milhão, à procura de terra, remando contra o vento, foco na missão, sem bússola, seguindo as coordenadas do meu coração. Não acredito nessa dívida dura, mas um guerreiro convicto, lutando sem armadura, preparado pra guerra, nascido para lutar. Mas o filho dessa nação que busca o seu lugar, de milhares de milhões quantos chegaram lá, 90% de chance, vou superar a estatística. É que o sol da liberdade continua me iluminando, pois é por amor que ainda continuo cantando. Amor, é por amor, tio, é por amor. Sei a Deus, a minha família, que eu canto, que eu canto, que eu vivo, que eu sinto. É por amor, é por amor, irmão. Amor, é por amor, que eu canto, que eu luto, que eu vivo, que eu sinto. Valeu, Sina. Valeu, Henrique. Tamo junto, família. Distorção verbal.